A rua em torno era um frenético alarido, toda de luto, alta e sutil, dor majestosa. Uma mulher passou, com sua mão suntuosa, erguendo e sacudindo a barra do vestido.